Bruno 4-3 no solo aos 2-1, libera direito, 1-2-1. 2-1-9, Guardião 02, vento 110 graus, 8-9, parte do lugar, reporte ao solo controlado. Reporte ao solo controlado. Santos, 9247, apenas falem, a informação é o 08, gate 08, ok? Ciente, 9247 autorizado para o 08. Hello, táxi, eu vou 1567, tá com 138 a bordo, 3:40, autonomia autorizado para Minas. Autorizado via Índia Alfa, Del Ponto, espera quando chama a torre, 186, escada no 0, 16, bom voo. Índia Alfa, espera voo, 167, você confirmou o desfoque? Taxi Tan 3897, POB de 192, autonomia de 4 horas e 10, conflito alternado 3897. Tan 3603, identifique direto posição Duna, desça para 2000, pés com 1-0-1-6. Duna 2000, com 1-0-1-6, muito obrigado. Água. Equador, muito boa. Próxima ponte. Solo controlado, Guardião. Boa noite, Guardião. Solo aos 22. Bruno 567, boa noite. Olhar e decolar piso no zero, autorizado. 110 graus, 8 nós. Altímetro no zero, no meio. Posição 09, obrigado. 601, na coordenação com a equipe, após a passagem do rebote da retaguarda, livre, posicionação em táxi. Livre, posicionar. Reporta para o táxi após passagem do órgão retaguarda. Reserva. Salvador, boa noite, TAN 3897, ponte espera, cabeça no zero, pronto para decolagem. TAN 3897, lá e manter, piso no zero. Vem manter cabeça no zero, 3897. Bruno 567, declarado aos 25, controle 1208, boa viagem. 208, boa, Bruno 567. Controle Salvador, boa noite, Bruno 567, perfil da água. Bruno 567, boa tarde, melhor, boa noite, contato radar vigilância, direto Elefa. Direto Elefa, Bruno 567. Você já iniciou curva pela direita? Afirmativo, está presente cruzando à direita, voando elétrico, voando 5 metros. Ok, sente. 567, restrito nível 340. Restrito ao 340, Bono 567. 897, decolagem autorizada, 100 graus, 8 nós. Nível de decolagem no zero, até 389. Solo, no 601, pronto para o táxi. 1, 2, 1, Campinas, 3 horas e 50. 1, 2, 1, no Campinas, 3 e 50, é isso? Não. Via Indy Alpha, ponto espera quando chama a torre em 1986, ajustado no 0, 1, 6, bom voo. Sim, Indy Alpha, 2,6 para a colagem. Obrigado, boa noite, boa noite. Boa noite, 601, pode esperar. Estão 3897, teclado 28, controle 1208, boa viagem. Pronto, ali, RMT, pista 10. Ali, mantendo, 601. Está 3897, copiou? 3897, negativo. Está 3897, teclado 28, controle 1208, boa viagem. 308, boa noite, 3897. Salvador, muito boa noite, 3897, decolou, passa 1.800 Israel. 3897, boa noite, direto Leda, Vigilância Radar. Direto Leda, Bono 601, 100 graus, 10 nós, decolagem autorizada. Decolagem, Bono 601. Com fins aprovado 360, decola 1-0, curva direita, saída da Euleda Bridge, intercepta Alper Zulu 1-6, após segue a rota do plano. Controle opera 1-208, aciona 5475, cotejo. Quando pronto, chame em posicionamento. Um, decolar 231, no controle 1208, boa viagem. 208, boa noite, 601. Controle Salvador, gol no 601, tá 1.800. 810 na El. Boa noite, voo no 601, contato radar direto Leda, vigilância. Voo direto a Leda, 1601 ao 360. Voo no 567, Libra 150, chamada Recife em 126, decimal 0, boa noite. Poderia confirmar a frequência para o voo no 567? É, 126, decimal 0, voo no 567. 1260, voo no 567. Dan, 3603, autorizado, aproximação ILS, informe estabilizado, localizador. Reportarei, 3603. Portugal is 022 on stand 11, request push and start. Clear, call me to text. Clear for push and start, we'll call it to text. Portugal 022. Paulo Salvador, boa noite, bom 9-4-0. Tem informação para a autorização Guarulhos. 940 Guarulhos, aguarde, Copter. Aguardando. E em 125, decimal 1, boa viagem. 151 até 3897, boa noite. Boa noite. Gol no 567, Salvador. Ainda não escuta? Autorizado, Sumitax. Está 3603, passando 803 checado. V03, boa noite, avistado, cheque o trem de pouso, vento 110 graus, 8 nós. Altinho de 1016, pouso autorizado, pistão zero. Tive posição no 03 checado, está 3603. 9940 Guarulhos 36, copia? É, uma hora de bateria. Autorizado, Guarulhos 360. Decola pistão no zero, curva direita, saída da Leda Bridge, intercepta Pesulu no meio após sair da rota do plano. O controle Salvador, opera em 1208, aciona 5506, cotejo. Autorizado aqui do 360, decola da 1-0, curva direita, saída da Leda, controle 208, controle 506. Faz Leda, vou abrir time. Correto, estou pronto, chama em posicionamento, confirmando a posição. Posição 02. No 02, sim. Senador, eu vou no nome de prossiga. Estou querendo, a aerovia é a Pesulu 1-6? Afirmativo, da Leda Bridge, intercepta a Pesulu 1-6, após Belo Horizonte, Trive. É isso, obrigado. Saulo, só confirmando para a Comissão Nacional para navegação, do plano de voo aqui, TPA Pesulu 21. Confirma, você pesou no meio? Foi a rota que nós recebemos. Eu vou confirmar com o Centro Recife. Mas o senhor fez alguma CHZ para modificar a rota do senhor? Não, negativo. Essa aí é via com quem você falou, né? Via Belo Horizonte, Trive. Ah, tô aqui. A nossa aqui é via. É via Pesulo 21. Se puder verificar pra gente, tira. Vou sim verificar. Saulo Salvador, boa noite, o TAM 3603, livrando a FIA. TAM 3603, prossegue Alfa, reportando, da Juliette. Alfa, antes da Juliette, o TAM 3603, informa que tem, frisa que tem uma aeronave com transponder ligado na cabeceira de 17, dando indicação do nosso TQS aí na aproximação. Ok, sim, já vou chegar com a torre e muito grato pela informação. Grato, 3603. Bono 940, solo voltando? Eu tenho o voo 940. Ok, nós temos o Notan Zulu 044-2012, que informa que para prosseguir para Guarulhos no trecho de 2041 até 1739 Zulu, tem que prosseguir necessariamente pela Upper Zulu 10 Bridge e Upper Zulu no meio, conforme a rota que eu já tinha pago para o senhor anteriormente. O senhor está ciente do Notan? Ok, estamos bem, então. Obrigado. Saulo, voo 1266 para o táxi com 158 a bordo, Alterna Brasília, autonomia 3 horas e 10. Confirme o POB, 18? 158. 158, copiado. Via Indy Alpha até o ponto de espera, quando então chama a torre na frequência 1186. Indy Alpha para o ponto de 118, voo 1266. TAM 3603, Juliette para o 06. Juliette para o 62, TAM 3603. Hamilton Rio, gol 1273, centralizando 0, pronto para decolar. 1273, autorizado ali, área colapso 0, 110 graus com 10 nós. Autorizado ali, área colapso 0, 1273. Two, two, request taxi. Two, two, two, taxi. By apron number one, in and out from the holding point, call tower, 118.6. 118.6 on holding point, clear, apron one, alpha, by Portugal 02. Tá 3603, tá aguardando o balizador aqui no 062. Sim, sim. Portugal 022, just pay attention, there is a traffic key on gate 06 and in the park. Copy that, site. Três, agora 244, controle 1208, bagagem. 208, 273, boa tarde. Boa noite, gol no 273. Gol no 273, boa noite, contato radar direto Leda, vigilância. Direto Leda, gol no 273. Portugal 0, 22, muito boa noite para o single link position 10. Boa noite, Air Portugal 0, 22, clear, line up and take off, runway 10, wind is 110 degrees, 08 knots, QNH 1016. QNH 1016 on the QNH, clear, line up and take off, runway 10, Portugal 0, uma boa noite, passando aí na 230 desse, mantenha 2000, acione identificação, voa direto Duna, reporta localizador, autorizado ILS desde já para pista 1-0, voa no 776. Chalé 6259, gate é o 9, Autorização, conforme. Confirmando 6259. Afirmo. Autorizado Guarulhos 360, eu decola 10 direita da Euleda Bridge, intercepta o Pesulu 16, após segue conforme a rota do plano. O controle opera em 1208, aciona 5456, Cotriz. Qual o nível, senhorita? É o 360, 36. 360, decola 10 direita da Euleda Bridge, Pesulu 16, 208, 5456. Correto, o Oceaner 6259, quando pronto, chame e puxe acionamento no 09. Chamada. Igual o 022, Airborne 48, chama do controle frequency 128 decimal 120 decimal 8. 120 decimal 8, boa noite, boa noite, muito obrigado, é para chegar ao 022. Boa noite, boa viagem. Obrigado. Tudo boa noite, Flaming Level 390 na Tuca de Pato. Ok, boa noite, é Portugal 022, Radio Contact on Departure. Flaming Level 390. On Puka Departure. I'm in 0 on Puka Departure, Portugal 022. Portugal 022, request direct to Departure. Portugal 022, you are clear to direct to Natal, you are. Direct Natal, you are, Portugal 022, muito obrigado. Solo voo 1940, pronto para o táxi, com 154 a bordo, autonomia de 4 horas e 12 minutos, alternando com... Copia, prossegue via Indy Alpha até o ponto de espera, quando chama a torre, no 86, ajustado no 096, bom voo. Indy Alpha, ponto de espera, 286, bom voo, 9, batizando. Solo, China 6259, no 9, puxa pra lá. Livre, chama o táxi. Chama o táxi. Solo, Dan 3297, informação, Campo. 6097, Galeão, nós temos aprovado 38, copia? Prossiga. Autorizado Galeão, 380, via Pesulu 10, após...